Kias Aliança, há 19 anos cuidando da sua saúde. Kias Drogarias Aliança é o lugar de comprar barato, isso você já sabe. Mas agora você também realiza vários exames na Drogaria Aliança. Isso mesmo, pessoal. Vá lá e faça seu check-up completo por um precinho que cabe no seu bolso. Exames rápidos, baratos e de qualidade. Em dois endereços para melhor lhe atender. Na Avenida Principal do Promorá, uma na quadra 33 e a outra na quadra 26, em frente ao Colégio Domício Magalhães. Drogarias Aliança, o seu estabelecimento de saúde completo. Balconistas capacitados, farmacêutica clínica e agora exames. Vá lá e confira. Para todos os clientes Paraíba. As ofertas estão imperdíveis. Samsung Galaxy A05 128 GB, R$ 74,90 mensais. Samsung Galaxy A15 128 GB, R$ 109,90 mensais. Samsung Galaxy A15 256 GB, R$ 149,90 mensais. O preço baixo entrou no grupo. Aproveite essas e muitas outras ofertas em até 10 sem juros nos cartões de crédito. Dê um play nas ofertas Paraíba. Sua conexão vai esquentar com a mega promoção da Hora Telecom. É para aumentar a temperatura. Assine 600 mega por apenas R$ 99,90 e divirta-se a noite toda. E para a alegria da família toda, você ainda ganha assinatura da Paramount Mais e Watch TV. Aproveite antes que essa promoção incendiária acabe. Consulte condições. Hora Telecom, sua conexão com o agora. Alcoólicos Anônimos é uma irmandade de pessoas que compartilham entre si suas experiências, forças e esperanças, a fim de resolver seu problema comum e ajudar outros a se recuperarem do alcoolismo. O objetivo dos Alcoólicos Anônimos continua o mesmo, que ajudar na recuperação de outros alcoolistas, pois só alguém que passou por situações semelhantes é que consegue compreender de verdade o que o outro está a passar. Assim, o objetivo do AA é acolher os novos alcoolistas. Para maiores informações, telefone 3221-8112 ou acesse aapiaui.org.br. Fisioterapia Santa Luzia Promorá, que atende de segunda a sexta-feira, das 7 às 11 horas da manhã e de 1 às 5 horas da tarde, está atendendo pelos seguintes planos: SUS, IAPEP e IPMT. A Clínica de Fisioterapia Santa Luzia fica localizada na quadra 90, lote 8, Casa B, próximo à Igreja Católica. Divulgue essa boa notícia. Clínica de Fisioterapia Santa Luzia, mais um projeto da Fundação Viver com Dignidade. Apoio Rádio FM Verona e Voz do Promorá. Progressistas. Eu sou Samantha Cavalca, a vereadora de Bolsonaro. Você já me conhece e meu número é 11222. Coragem e força tenho para lutar. Teresina não tem ônibus, coleta de lixo, nem dipirona no posto de saúde. E a culpa é dessa cambada de políticos. É hora de fazer o S de Samantha. Bolsonarista, vota em Samantha. É 11222. Teresina no caminho certo, com Progressistas. Progressistas. Os vereadores de Teresina passaram os últimos 4 anos em silêncio absoluto sobre a falta de transporte público, o caos na saúde e o desastre da gestão municipal. Eles são coniventes com a atual situação e agora estão pedindo seu voto como se nada tivesse acontecido. Venha comigo combater a velha política e lutar por uma Teresina livre de verdade. Petro Zevlin, 11888. Teresina no caminho certo, com Progressistas. União Brasil. Sou o inspetor Barros, sou policial rodoviário federal há 30 anos e trabalhei na implantação de cursos à distância na Universidade Federal do Piauí, como tutor e coordenador. Quero melhorar a gestão do trânsito de Teresina. Precisamos de mais educação e segurança no trânsito e menos multa. Por isso, peço seu voto. Inspetor Barros, 44191, Silvio Mendes, 44. Teresina no caminho certo, com União Brasil. 8:33. O programa a seguir não é recomendado para menores de 14 anos.

segredo, mas ele foi construído em bases fortes de amor sem segredo. Quando vem chegando a noite, chamo os meus filhos para vir rezar. Ensino o que aprendi, já que eu não sei nem o beabá. O vento apaga a lamparina pelos buracos que tem no barraco. Já estou acostumado, rezo no escuro. É o teu amor que

Muito bem, agora é hora da gente chamar ele, o locutor mais mala do rádio. Disseram que ele ia sair candidato, né, mas não deu certo, porque ele não ia conseguir nem os 5 votos lá do fã-clube dele, então ele desistiu, tá aqui de volta. Estou falando dele, Ricardinho Rivadavia, o locutor mais mala do rádio brasileiro, e hoje ele chega com a sua pochete de sucesso, e sim, as 3 que o povo escolhe, e só uma vai acabar tocando. Vamos ver agora o que é que vai acontecer. Tá chegando Ricardinho Rivadavia na sua bodega do Maguila. Ricardinho Rivadavia começou. Aqui é só falsa alegria e muita bajulação, valorizando a bermuda e também os mechãs, contando histórias chatas pra chamar sua atenção, com muita enrolação. Começou! Ricardinho Rivadavia, na bodega do Maguila, pra fazer você muito mais feliz. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas ao programa Ricardinho Rivadavia, realmente a voz do povo, programa feito pelo povo, para o povo, porque eu amo o povo. Na bodega do Maguila, pra fazer o bolso dele muito mais feliz, muito mais feliz. Ricardinho Rivadavia. E lembre-se, eu amo você, mas espero que eu continue aqui lhe ajudando. Escute meu programa até o fim. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais uma edição do programa Ricardinho Rivadavia, saudando você que nos escuta nos carros, nas casas, debaixo da ponte, nas palafitas, no aplicativo do celular, onde você estiver de ouvido ligadinho aqui no Ricardinho. Ricardinho Rivadavia. E o nosso programa hoje está cheio de coisas muito interessantes para você, cheio de novidades. E nós vamos começar sem mais embromation com a nossa bolsa de empregos. Você que é um desocupado, é um peso morto na sociedade, muita atenção, porque pode ter um emprego que preste pra você aí na sua cidade. Atenção para as vagas oferecidas a partir desta semana: afiador de arame farpado, 20 vagas. Caçador de santinhos raros de eleição, 10 vagas. Decifrador de letra de médico, 3 vagas. Cozinheira de botequim pé sujo, 1 vaga. Cortador de unha de cavalo, 2 vagas. Provador de molho de pimenta extra forte, 3 vagas. Favor levar exame do intestino para evitar possíveis processos. Recepcionista de necrotério, 2 vagas. Juntadora de moedas de 5 centavos para formar montinhos de 1 real, 4 vagas. Decoradora de cela em presídio, 7 vagas. E treinador do Palmeiras, 1 vaga. Os interessados podem deixar seus currículos aqui na portaria da rádio para terem acesso e mais informações sobre esses empregos. Agora nós vamos ao quadro que o Brasil consagrou em nosso programa, o quadro da pochete de sucessos. 3 músicas na Berlinda, você escolhe a que vai tocar. A pochete de sucesso. A primeira música fez muito sucesso na década de 80. O artista se chama Jorge Beiço e a música é Vamos Pescar. Música 1, Gabriel Carlos. Temos iscas pra valer e muitos peixes por comer, então vamos pescar. Vamos Pescar, de Jorge Beiço, é a número 1. Música número 2 é um clássico de Tim Azteca, Passaram Serão. Pipa cortou, passar serão, passar sarol. Pescoço sangrou. Muito bem, Gabriel Carlos, esse foi um trechinho da música número 2 de Tim Azteca, Passaram Serol. Música número 3, uma das grandes artistas da televisão brasileira que também atacou de cantora. Estou falando de Ana Maria Braga, Sou Eu, é a música número 3. Toca um trechinho, Gabriel Carlos. Sou eu sempre fui assim. Sou meu guia, meu caminho. Eu sou dona de mim. Acredite se quiser, esta é Ana Maria Braga cantando, senhoras e senhores. A música número 3, então vamos ao escrutínio. Jorge Beiço, Vamos Pescar, é a música número 1. Tim Azteca, Passaram Serol, é a música número 2. Ana Maria Braga, Sou Eu, é a música número 3. Mande mensagem para o nosso WhatsApp, o 964-64-7070, se não der 70 de novo. E mande sua resposta para a pochete de sucessos. Agora nós vamos para um breve intervalo, nossos compromissos comerciais, hora do jabá. E daqui a pouco, Ricardinho Rivadavia volta com a pochete de sucessos. 3 músicas na Berlinda, você escolhe a que vai tocar no ar. Então não sai de sintonia e lembre-se, eu amo você, mas espero que eu continue aqui lhe ajudando. Escute meu programa até o fim. Voltamos daqui a pouco. A Bodega do Maguila volta já. Bodega do Maguila. O pior programa do rádio está de volta. Bodega do Maguila. Ricardinho Rivadavia. De volta De volta aqui com o programa Ricardinho Rivadavia, realmente a voz do povo, um programa feito pelo povo, para o povo, porque eu amo o povo, e muito obrigado por estar aqui conosco. Você é a engrenagem que falta no relógio da nossa vida, muitíssimo obrigado. Muito bem, e vamos agora ao resultado da pochete de sucessos. Com 422 votos, a música escolhida desta semana da pochete de sucessos é Jorge Benço, Vamos Pescar. Então toca da íntegra, Gabriel Carlos. Está uma bela noite, vem meu amor, vamos sair pra ver esse luar. Vamos pegar o carro, fugir rumo à beira do lago e a noite aproveitar. Temos iscas pra valer e muitos peixes por comer, então vamos pescar. Peixe frito, vá lá pescar. Vamos pescar. Ovo cozido, vá pescar. Você pega minha vara, balança um pouco e espera o peixe fisgar. E a emoção não para, mas se pegar espécie rara é tirar foto e soltar. Temos iscas pra valer e muitos peixes por comer, então vamos pescar. Peixe frito, vamos pescar. Ovo cozido, vá lá pescar. É bom pra relaxar, nós dois na canoa sem ver a hora passar. E se o fedor ficar, deixa a roupa de molho, como Deus nos criou, nós vamos ficar comendo peixe ao luar. Melhor que terapia, yoga ou maracujina, massagem ou chá. Sou fã de pescaria, o meu amor também se amarra e vai me acompanhar. Temos iscas pra valer e muitos peixes por comer, então vamos pescar. Peixe frito, vá lá pescar. Vamos pescar. Ovo cozido, vá lá pescar. Vamos pescar. Peixe frito, vá lá pescar. Vamos pescar. Ovo cozido, vá lá pescar. Vamos pescar. Peixe frito, vá lá pescar. Vamos pescar. Ovo cozido, vá lá pescar. Vamos pescar. E o verso é repetido 44 vezes. Essa é a música campeã da pochete de sucessos dessa semana, Jorge Benço, Vamos Pescar. E infelizmente o tempo é nosso inimigo. Chegamos ao final de mais um programa Ricardinho Rivadavia, agradecendo a todos vocês que estiveram conosco até agora. Mas não fiquem tristes, porque muito em breve Ricardinho Rivadavia está de volta com muito mais coisas interessantes para a nossa audiência. E lembre-se, se você for servir um feijão tropeiro com aquele torresminho frito, pode chamar que eu vou. Até lá, Brasil! Pra fazer o bolso dele muito mais feliz, muito mais feliz. Ricardinho Rivadavia, Bodega do Maguila, vencendo o baixo astral de goleada. E aí, você ouviu Ricardinho Rivadavia, o locutor mais mala do rádio brasileiro, e agora é hora da gente mandar abraços pra gente que se liga na gente em todo o Brasil e além também. Aquele abraço! Mandar um abraço aqui aos nossos amigos das rádios, né? Mais de 200 rádios em todo o Brasil e mais 4 países, não tem como a gente mencionar todo mundo. As rádios que eu não mencionar, sintam-se abraçadas por nós, um tapinha nas costas e o desejo de um bom fim de semana. Mandar um abraço aqui ao pessoal da Shockwave Radio, da Rádio Metró, galera de Atalaia Alagoas, meu patrão José Valdir, pessoal também de Marimbondo, da Rádio Marimbondo FM 104,9, galera também de Campo Formoso na Bahia, da Rádio Cisal Web, Ubatã, Pojuca, Utinga, Pindobaçu, Itaberaba, Rio de Contas, galera da Nativa FM. Alô Rogério, pessoal da Anguera FM 104,9 de Anguera na Bahia, Nova Soura, e também galera da Paraíso FM 104,9, nossos amigos lá do estado do Ceará, Milhã, pessoal da Regional FM, Horizonte, Araripe, galera da Chapada FM, Taperuaba, Uruburetá, Caetama, Pentecoste, Calcaia, Campos Salles, Aracati, Sena do Sá, Fortaleza, Aurora, Sobral, uma audiência gigantesca que nós temos aí no estado do Ceará e ali pertinho no estado de Pernambuco também. Alô, Araripina! Pessoal da Araripina FM 87,9, RCI FM 98,5 de Ibiranga, Vale do Acaí FM 104,9 lá de Poção. Alô, Super G! Aquele abraço! Mirandiba, galera da Nova FM 87,9, alô, Petrolina 88,3 FM, Rádio Sertão. Muitíssimo obrigado aí pela audiência, pela parceria. Piauí, Teresina, alô galera da FM Verona 87,9, Carlos de Assis, toda a equipe aí da FM Verona, Parque Piauí, Lorival Parente, toda a capital ligada. Rádio 100 FM lá de Campo Maior Piauí 100,7, Caridade do Piauí, Nova Cidade FM, aquele abraço. Voz do Povo FM lá de Bom Jesus, alô Teodose, pessoal da Rádio Aventura Regional e Rádio Alecrim Online de Belém do Piauí, Fronteiras FM também junto com a gente, Vila Nova, galera agora da Maré FM lá do Rio de Janeiro, Itaboraí também, Volta Redonda, Aperibé, Duque de Caxias, Sapucaia, também o pessoal da Rádio Top Show de Guarulhos, São Paulo, alô Diego, aquele abraço, Toninho, pessoal da Nascente FM 87,5 lá de Salesópolis, também 107,9 Rádio Princesa del Dourado de Penápolis e todas as demais emissoras que eu não mencionei, um abraço e um tapinha nas costas porque agora é hora de áudios que estão chegando pelo 89999270202. Nossa amiga Cícera participando direto de Matriz do Camaragibe em Alagoas. Fala, Cícera. Bom dia, Maguila. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, ouvinte da Camaragibe FM 87.9. Maguila, eu quero a música de Kaoma, Chorando Se Foi. Ó, oh, feliz para todos os ouvintes da 87.9. Beleza. Camaragibe FM. 15 aninhos, hein? 15 aninhos. Deus abençoe o seu programa, Maguila. Tenha um ótimo final de semana. Sou eu, a Cícera da Rua Belém Brasília, de Matriz do Camaragibe, Alagoas. Valeu, minha querida. Obrigado a você, todo o pessoal aí também da Camaragibe FM 87,9, Cândido Brasil, Renilson, Davi, toda a equipe aí da Camaragibe FM que faz 15 aninhos. Parabéns pra você. E claro que seu pedido é uma ordem, então vem chegando Kaoma, Chorando Se Foi, depois Companhia do Calypso Ânsia. E pra terminar, eu trago Sérgio Reis com a participação de Zezé de Camargo e Luciano, Todas as Manhãs, regravação do Roberto Carlos. Então essas três carimbadas em mais uma sequência de ouro aqui na sua bodega e vai participando DDD 89 999 92 7022. Já que eu volto. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. Chorando estará ao lembrar de um amor que um dia não soube cuidar.

se parece com você. Diga, meu amor, o que é que eu faço? Eu preciso arrebentar de vez os laços que me prendem a você. Chuva fina no meu para-brisa, vento de saudade no meu peito, visibilidade distorcida pela lágrima caída, pela dor da solidão. E a chuva no meu para-brisa, vento de saudade no meu peito, visibilidade distorcida pela lágrima caída, pela dor da solidão. Alô, Sérgio, deixa comigo. Sempre nos lugares onde vou, alguém pergunta de você. Bonito, Zezé. Paro no sinal e olho a rua, na esperança de te ver. Diga, meu amor, o que é que eu faço? Tudo faz lembrar você por onde eu passo, e eu preciso te esquecer. Chuva fina no meu para-brisa, vento de saudade no meu peito, visibilidade distorcida pela lágrima caída, pela volta solidão. E a chuva no meu para-brisa, meu para-brisa, vento de saudade no meu peito, visibilidade distorcida pela lágrima caída, pela dor da solidão. E a chuva no meu para-brisa, vento de saudade no meu peito, visibilidade distorcida pela lágrima caída, Sérgio Reis, Zezé de Camargo e Luciano e Todas as Manhãs. Antes eu toquei Companhia do Calypso, Ânsia, e abrindo a sequência, Kaoma, Saudosa, Chorando Se Fui, Pedido da Cícera, lá de Alagoas. Agora, meus amigos, é hora da gente e garantir o leite dos nossos futuros filhinhos. É hora de intervalo, 2 minutinhos, e na volta eu vou falar da agilidade dos Correios. 120 anos, mais de um século se passou, e só depois desse tempo todinho foi que foi entregue um cartão postal lá no Reino Unido. Vê se pode, vou falar disso já já, mandar mais abraços também, tocar mais música, enfim, tem muito mais coisa pra você até o fim do programa. E também tem um sorteio da palavra-chave premiada, hein? Você que participou tá concorrendo ao Pix de R$50, sorteio já já, nem saia de sintonia, e é já que eu volto com você. A Bodega do Maguila volta já. Bodega do Maguila. Nove horas e 13 minutos. Sou Fátima Duarte, técnica de enfermagem, candidata a vereadora de Teresina com o número 22242. Conto com o voto de vocês pela família e por Teresina. Com vários anos de experiência na saúde pública, estou pronta para ser sua vereadora. Vou cobrar soluções, propor melhoria e fiscalizar com conhecimento. Saúde em primeiro lugar. Vote Socorro Silva, 22700. Partido Liberal, PL. Ei, você aí, quer mudar para melhor? É para mudar? Vem com o Cleito Popular. 22177. Vamos começar abastecendo sua geladeira. 22177, porque popular é você. Olá, teresinenses. Sou o Dr. Paulo Henrique da Saúde. Venho informar nossa candidatura a vereador de Teresina pelo PL. Nossa cidade merece qualidade legislativa, com o número 22144. Partido Liberal, PL.

Internet que transforma. Progressistas. Teresinenses, sou o irmão Elias, candidato a vereador com o número 11234. Estou aqui para pedir o seu voto. Fui deputado estadual, vereador na cidade de Pix e agora quero lutar pela segurança de nossas famílias e por mais oportunidades aos nossos jovens. Sou defensor dos valores e princípios cristãos e como vereador irei trabalhar incansavelmente para o bem de Teresina. Vote irmão Elias, 11234, Silvio Mendes, 44. Teresina no caminho certo, com Progressistas. Progressistas. Olá pessoal, meu nome é Dani Barradas, sou professora de ensino médio, formada em Direito e decidi entrar na política com o intuito de ser uma representante do pensamento conservador na Câmara Municipal. Além disso, quero focar meu trabalho nas áreas de educação, saúde e lazer. Se você concorda comigo, conto com seu voto. Dani Barradas, 11987, Silvio Mendes, 44. Teresina no caminho certo, com Progressistas. Por que votar em Silvio Mendes? Porque ele fez muito por Teresina, fez o shopping da cidade, a ponte estaiada, vários hospitais. Doutor Silvio tem experiência, tem trabalho, tem honestidade. Voto é coisa séria e eu não quero arriscar de novo. Silvio Mendes é o melhor para Teresina. Eu vou votar no Silvio porque ele já foi prefeito muito bom, ele já foi gestor, ele sabe administrar. Eu tô com o senhor, porque eu sei quem é o senhor. Eu voto 44 porque confio em Silvio Mendes. Coligação Teresina no caminho certo. Republicanos. Sou Júnior Pimentão, candidato a vereador com o número 10321. Você quer saber realmente para que serve um vereador? Vote em Júnior Pimentão, número 10321. É contagem regressiva, 10321. Eu quero ser político do seu coração. Eu vou lhe atender antes e depois da eleição. Júnior Pimentão, número 10321. Silvio Mendes e Jeová Alencar, número 44. Teresina no caminho certo, com Republicanos. Progressistas. Os vereadores de Teresina passaram os últimos 4 anos em silêncio absoluto sobre a falta de transporte público, o caos na saúde e o desastre da gestão municipal. Eles são coniventes com a atual situação e agora estão pedindo o seu voto como se nada tivesse acontecido. Venha comigo combater a velha política e lutar por uma Teresina livre de verdade. Petros Evelyn, 11888. Teresina no caminho certo, com Progressistas. Progressistas. Teresinenses, sou o irmão Elias, candidato a vereador com o número 11234. Estou aqui para pedir o seu voto. Fui deputado estadual, vereador na cidade de Pix e agora quero lutar pela segurança de nossas famílias e por mais oportunidades aos nossos jovens. Sou defensor dos valores e princípios cristãos e como vereador irei trabalhar incansavelmente para o bem de Teresina. Vote irmão Elias, 11234, Silvio Mendes, 44. Teresina no caminho certo, com Progressistas. Progressistas. Fala galera, aqui é Bob Guerreiro, candidato a vereador com o número 11800 em Teresina. Vou falar um pouco do meu projeto. Abrirei uma casa de apoio para receber as famílias carentes e também um espaço de paredão para ter grandes eventos. E abrirei também o cafezão, onde todos vão poder tomar aquele café de manhãzinha cedo. Bob Guerreiro, 11800, Silvio Mendes, 44. Chama! Teresina no caminho certo, com Progressistas. União Brasil. Sou a Camila Marques, candidata a vereadora de Teresina, com o número 44321. Muitos falam que caí aqui de paraquedas, outros que nunca vou conseguir, porém tenho coragem, força e garra para lhe representar na nossa cidade. Luto por educação de qualidade e tenho certeza que é o desejo de muitos teresinenses. Vote Camila Marques 44321 e para prefeito Silvio Mendes 44. Teresina no caminho certo, com União Brasil. União Brasil. Sou Patrício Guilherme, ativista social e liderança comunitária. Da criança ao idoso, tenho um grande trabalho prestado em nossa Teresina. Como vereador ao lado de Dr. Silvio Mendes, irei representar de forma ativa a população teresinense que sofre com a falta de atenção do poder público. Justiça Social, da criança ao idoso. Para vereador 44789, Patrício Guilherme, Silvio Mendes 44. Teresina no caminho certo, com União Brasil. Tá chegando a hora da festa de aniversário da sua Rádio Verona, dia 21 de setembro, no Clube dos Cabos e Soldados, na Pissarra. Com atrações confirmadas, Marquinhos Pajeú. e Os Brazinhas, tocando o melhor da Jovem Guarda pra você. Garanta já sua mesa no valor de R$100. Maiores informações 994-83-0952 ou 999-71-4197. Festa de aniversário da sua Rádio Verona. Você não pode ficar de fora. Isso é Os Brazinhas. Nove horas e 24 minutos. CYN 973, canal 200, operando na frequência 87,9 megahertz. Verona FM, Teresina, Piauí. Nove horas e 25 minutos. Tá chegando a hora da festa de aniversário da sua Rádio Verona, dia 21 de setembro, no Clube dos Cabos e Soldados, na Pissarra. Com atrações confirmadas, Marquinhos Pajeú e Os Brazinhas, tocando o melhor da Jovem Guarda pra você. Garanta já sua mesa no valor de R$100. Maiores informações 994-83-0952 ou 999-71-4197. Festa de aniversário da sua Rádio Verona. Você não pode ficar de fora. Isso é Os Brazinhas. Entre os muitos significados do verbo teresinar, o governo escolheu o cuidar. Deve ser porque quem ama, cuida. Então, cuidou do futuro, inaugurando a maior maternidade pública do Brasil. Cuidou de entregar e aprovar muitas obras sugeridas pelos teresinenses com o OPA. Cuidou da nossa mobilidade, inaugurando obras em parceria com o governo federal. Cuidou de entregar títulos de propriedade a milhares de pessoas e tem cuidado da nossa segurança, como ninguém. Contratou policiais, investiu em equipamentos, resgatou veículos roubados e criou o programa de recuperação de celular, adotado, inclusive, pelo Ministério da Justiça e Segurança. É mole! É por isso que teresinar tem sido o verbo que a gente ama conjugar. Teresina, 172 anos. Aqui tem trabalho. Aqui tem futuro. Governo do Piauí. Para mudar Teresina, precisamos de uma nova direção e seriedade na política. É hora de eleger pessoas que entendam o dia a dia dos teresinenses e lutam por um futuro melhor. Edilene Nassil, 22.300, a vereadora de fé e trabalho. Sou Joana Dark, candidata a vereadora pelo Partido Liberal. Meu compromisso é com você e com o nosso futuro. Vamos juntos fazer a diferença? É hora de mudar. Vote 22777. Partido Liberal, PL. Sou Isaac do Centro, candidato a vereador. Na minha administração haverá dignidade, fraternidade, humildade, honestidade, acima de tudo, total transparência. Vote Isaac do Centro. 22155. Sou o Wellington Oliveira, meu número é 22500, músico formado em educação física. Trabalharei pela inclusão de pessoas com deficiência na área do esporte, lazer, cultura e na melhoria de qualidade de vida. Wellington Oliveira, vote 22500. Partido Liberal, PL. Olá, sou Igor Barbosa. Sou filho de Teresina e conheço a nossa cidade. Estou preparado para representar você na Câmara Municipal. Vamos juntos mudar essa história. Igor Barbosa, 22 mil. Para prefeito, doutor Pessoa. A Câmara Municipal de Teresina precisa de renovação. Pela educação e segurança, vote Samuel Coelho, 22123. Deus proverá nossa vitória. Partido Liberal, PL. Coligação Teresina no caminho certo. O Silvio Mendes, prefeito que construiu mais de 3 mil obras e teve aprovação de 92%, você já conhece. Conheça agora como ele vai resolver o transporte público. O transporte coletivo vai voltar a funcionar, com mais ônibus por toda a cidade. A novidade é que vamos colocar dentro dos bairros circulando vans e micro-ônibus mais perto da sua casa. É compromisso assumido com você. Silvio Mendes, 44. Drogarias Aliança, há 19 anos cuidando da sua saúde. Que a Drogarias Aliança é o lugar de comprar barato, isso você já sabe. Mas agora você também realiza vários exames na Drogaria Aliança. Isso mesmo, pessoal. Vá lá e faça seu check-up completo por um precinho que cabe no seu bolso. Exames rápidos, baratos e de qualidade. Em dois endereços para melhor lhe atender. Na Avenida Principal do Promorá. Uma na quadra 33 e a outra na quadra 26, em frente ao Colégio Domício Magalhães. Drogarias Aliança, o seu estabelecimento de saúde completo. Balconistas capacitados, farmacêutica clínica e agora exames. Vá lá e confira. Você aí, comerciário e em trânsito, venha conferir no horário de almoço nosso cardápio. A sua melhor opção na Zona Sul, comida caseira e de qualidade. Restaurante self-service sem balança, água na boca, com café da manhã, lanches e frango assado. Todas as sextas e sábados, a tradicional feijoada e panelada. Aceitamos encomendas de quentinhas, residencial e comercial. E não cobramos taxa de entrega. Na região do Parque Piauí, restaurante self-service sem balança, água na boca, a sua melhor opção. Quadra 61, Casa 15, Parque Piauí. Telefone 86 999 98 6028. Sua conexão vai esquentar com a mega promoção da Hora Telecom. É para aumentar a temperatura. Assine 600 mega por apenas R$ 99,90 e divirta-se a noite toda. E para a alegria da família toda, você ainda ganha assinatura da Paramount Mais e Watch TV. Aproveite antes que essa promoção incendiária acabe. Consulte condições. Hora Telecom, sua conexão com o agora. Progressistas. Sou Gabriel Costa com o número 11500. Nossa capital vem sofrendo. Ajuizei uma ação popular solicitando o aumento da frota de ônibus e também formulei um pedido de impeachment. Sou fruto da escola pública e sei a importância do serviço público. Me formei em Direito na UESP e contribuí na elaboração do plano de governo do Silvio Mendes. Quero uma Teresina com mais oportunidades. Por isso, vote 11500 Gabriel Costa e Silvio Mendes 44. Teresina no caminho certo com Progressistas. Progressistas. Sou Elmano Ferrer, o veinho trabalhador. Como prefeito e senador da República, trabalhei muito por nossa cidade. Agora, como vereador, quero continuar esse compromisso. Vou lutar pela saúde, pela mobilidade urbana, pelo transporte público digno. Conto com sua confiança. Vote 11444. Prefeito Silvio 44. Teresina no caminho certo, com Progressistas. Fábio Novo se declara o novo amigo das crianças e diz que valoriza a educação. Mas vamos aos fatos. Segundo dados divulgados pela CEPLAN em 2020, 22 e 24, quando Fábio Novo concorreu a alguma eleição, ele realmente destinou verbas para esse setor. Porém, em 21 e 23, quando não concorreu, o deputado Fábio Novo não investiu nenhum real em educação. Que candidato das crianças é este que só pensa em educação no ano de eleição? Nesta eleição, vote na certeza. Vote Silvio Mendes 44. Coligação Teresina no caminho certo. Republicanos. Alô, teresinense, sou o professor Antônio, com o número 10222. Vote no doutor Silvio Mendes e no doutor Jeová Alencar, pois considero os dois melhores candidatos para a nossa capital. Meu número é 10222. Professor Antônio. Teresina no caminho certo, com Republicanos. Republicanos. Sou professora Rosário Borges. Meu número é 10888. Quero trabalhar na Câmara de Vereadores propondo projetos em defesa e promoção das mulheres. Minha luta é por proteção, segurança, saúde mental e oportunidade de trabalho para as mulheres. Professora Rosário Borges, 10888, Silvio 44. Teresina no caminho certo, com Republicanos. Republicanos. Olá, sou o Juju do Trânsito com o número 10.333. Já passei por muitas dificuldades, já até morei na rua, mas venci por meio do trabalho. Estou me candidatando porque os que lá estão não me representam. Vou trabalhar pela mobilidade urbana. Precisamos de vias menos esburacadas e mais sinalizadas. Para o vereador, Juju do Trânsito, 10.333. Silvio Mendes e Jeová, 44. Teresina no caminho certo, com Republicanos. Progressistas. Sou R. Silva, candidato a vereador, com o número 11233. Sendo eleito, vou trabalhar diariamente para melhorar a vida de cada cidadão, garantindo que a sua voz seja ouvida na Câmara Municipal de Teresina. Peço o seu voto para vereador. Vote R. Silva, 11233, prefeito Silvio Mendes, 44. Teresina no caminho certo, com Progressistas. Progressistas. Sou Ismael Silva, estou como vereador pela primeira vez e tenho me mantido na oposição desde o início do mandato. Realizar fiscalizações, protocolar denúncias e buscar soluções foram nossos principais objetivos. Sigo com esperanças de que poderemos recolocar a cidade nos trilhos do desenvolvimento. Precisamos nos unir, eu, você e o Dr. Silvio Mendes, para juntos cuidarmos de Teresina. Para vereador, Ismael Silva, 11 mil, Silvio Mendes, 44. Teresina no caminho certo, com Progressistas. Progressistas. Sou Douglas Alexandre, número 11666. Teresina precisa ser um polo de oportunidades e desenvolvimento. Meus projetos incluem feira de comércio na Frei Serafim, reativação do comércio na Barão, Teresina Fashion Week dos Vais. Vamos fazer de Teresina uma cidade ainda melhor. Douglas Alexandre, 11666. Silvio, 44. Teresina no caminho certo, com Progressistas. Progressistas. Eu sou Aloysio Sampaio, estou no meu terceiro mandato de vereador e meu compromisso é com o desenvolvimento econômico e social da nossa cidade. Trabalho para que o teresinense tenha mais oportunidade de crescer e empreender. Teresina pode mais. Aloysio Sampaio, 1111, o vereador do emprego, renda e progresso. Prefeito Silvio, 44. Teresina no caminho certo, com Progressistas. Coligação Teresina no caminho certo. O doutor Silvio, que fez Teresina alcançar o primeiro lugar na educação, você já conhece. Conheça agora o que Silvio Mendes, prefeito, vai fazer. 44! Vamos aumentar o número de escolas em tempo integral e também aumentar o número de creches para que todas as crianças de Teresina tenham direito ao pré-escolar. É compromisso nosso fazer de Teresina a melhor educação do Brasil, como nós já fizemos. Silvio Mendes, 44. União Brasil. Sou Miranda Neto, candidato a vereador de Teresina, com o número 44555. Mais de 30 anos dedicado às atividades sociais em Teresina. Ao longo da minha história, acolhi mais de 16 mil crianças e jovens teresinenses. Quero fazer ainda mais. Conheça a minha história nas redes sociais, @MirandaNetoPM. Miranda Neto, 44555. Para prefeito Silvio. Teresina no caminho certo, com União Brasil. 9:37. O pior programa do rádio está de volta. Estamos de volta aqui na minha, na nossa bodega do Maguila. Muitíssimo obrigado pela sua audiência, pela sua participação. E vai participando, sim. 89-999-927022 é o nosso Bodega Zap. Muito bem, vamos agora de abraços pra gente que se liga na gente em todo o Brasil e além também. Aquele abraço! Deixa eu mandar um abraço aqui ao pessoal que nos segue pelo Instagram. Se você ainda não nos segue, siga. 486 seguidores, queremos chegar até 500. @BodegaDoMaguila. Mandar um abraço aqui ao Léo Cantor 92, meu patrão DJ Léo, lá de Xanxerê, Santa Catarina, ouve a gente pela Rádio Top Show de Guarulhos. Meu patrãozinho Alex Fernandes de Arari, Maranhão. Araújo Mendes Sá também seguindo a gente. Rádio Brega JB, Zeca Lima, Marcelo 01010000, Márcia Oliveira, nossa amiga lá de Pentecoste, Ceará, ouvinte da nossa FM 98,7. Nosso ouvinte aí também, Nieta Campelo, pessoal aí de Pentecoste participando em peso. Galera também da Musical FM lá de Santana do Acaraú. Alô, galera de Santana do Acaraú, cadê a participação de vocês? 89-999-927022. Diego Marim, pessoal da Rádio Super Jovem lá de Mãe do Rio, no estado do Pará. Nossos ouvintes também, a Gil Reis lá de Ipatinga, Minas Gerais. Dolode também, todo o pessoal que nos ouve pela Rádio Destaque Net News. Nosso ouvinte Maria Edivânia lá de Pernambuco participou da palavra-chave premiada, já está concorrendo. E também o pessoal da Mearinha FM, 89,5 de Bacabal, Maranhão. Muito bem, quer ter seu nome falado aqui na bodega? Então siga a gente lá no Insta, @bodegadomaguila. E tem mais áudio chegando pelo 89-999-927022. É o nosso amigo Ronaldo, lá do Espírito Santo. Fala! Alô, Maguila! Alô! Eu sou o Ronaldo Brusco, da Rádio Cidade ES, de Venda Nova do Imigrante no Espírito Santo. Aí sim. Eu sou diretor e dono da Rádio Cidade AS e quero pedir uma música dos Mamona Assassina. Oh, boa pedida. Qualquer uma delas. Tá certo. Toca aí pra mim. Tá certo, meu amigo. Seu pedido é uma ordem, vou deixar pra fechar com chave de ouro, viu? Então aguarde que no finzinho do programa a gente atende seu pedido. Mas agora, bicho, se você, meu amigo, minha amiga, acha que os Correios aqui do Brasil são um exemplo de lentidão, é porque vocês não viram o que aconteceu lá no país de Gales, ali do ladinho da Inglaterra. Era mais um dia comum no sindicato de construtores da cidade de Swansea, que inclusive tem um time de futebol com esse nome, se não estou enganado, quando o carteiro chegou e meu nome gritou com a carta na mão. Não era isso não. Aparentemente, estava tudo ok, cobranças, contas, etc. Mas a equipe do sindicato reparou que tinha um cartão postal destoando do resto. E a carta em questão era para uma senhora de nome Lydia Davis, com selo, datado, pasme, de 1910, 114 anos atrás. Mas o endereço era o mesmo da sede atual do sindicato, mesma rua, mesmo número. E aí, em nota, os Correios do País de Gales disseram que provavelmente alguém reenviou o cartão postal só agora em 2024, já que eles nunca perdem uma encomenda, óbvio que eles não iam assinar o atestado de incompetência, né? É muito óbvio. E nessa época de 1910, o local em questão abrigava diversas casas que foram destruídas durante a Segunda Guerra Mundial. Mas, afinal de contas, o que era que dizia esta bendita carta? Dizia só que a pessoa que escreveu estava bem, recebendo uma mesada de 10 moedas e dizendo que não conseguiu achar o que a tal Lydia Davis tinha pedido. Olha aí, bicho, 120 anos. Muito mais tempo do que eu e você vamos viver. Negócio complicado, né, meus amigos? É o serviço público aí fazendo seu papel, um belíssimo papel. Mesmo que esse papel tenha mais de um século de idade, mas tá aí, né? Muito bem, um abraço a todos os carteiros, a todos os jogadores de sinuca que também são carteiros do nosso país. Um abraço pra vocês e um tapinha nas costas, porque agora é hora da gente ir de música, sim. Música é o que você gosta de ouvir e a nossa bodega é uma verdadeira salada musical. Faz tempo que eu não toco roupa nova aqui, hein? Vou trazer então roupa nova, a flor da pele, aquela ninguém merece solidão. Fala pra ver, cara, melhor do que eu cantando só roupa nova. E depois eu trago Renato Agra, Devolva-me, duas carimbadas, direto da vitrolinha do Maguila. E daqui a pouco eu volto, atenção, com o sorteio da palavra-chave premiada de agosto, hein? Você que participou pode concorrer a um Pix de R$50, cortesia nossa. Já que eu volto. Ninguém merece solidão. Fala pro teu coração, lágrima é chuva de verão, que vai e vem. Mais uma vez, Pedro. Ninguém merece solidão. Fala pro teu coração, lágrima é chuva de verão, que vai e vem. Vai. Fica a flor da pele. Eu não você entender. Essa coisa que dá medo na paixão fica a flor da pele. Eu não consigo imaginar nem me ver mais um minuto sem você. Olha, galera! Ninguém merece solidão. Fala pro teu coração, lágrima e chuva de verão que vai e vem. Ninguém merece solidão. Fala pro teu coração, lágrima e chuva de verão que vai e vem. Dicas para viver melhor: comer feijão, tomar uma taça de vinho por dia e ouvir a Bodega do Maguila. Bodega do Maguila. Ela vive mentindo por aí. Sou eu que não presto. Na verdade ela mente sempre. Sabe quem nos conhece que te amei pra valer e nunca te faltou um momento de amor. E o que me restou foi a dor dos momentos que você roubou de mim. Perdoa. Devolva, devolva-me os momentos que você roubou de mim. Devolva, devolva, devolva-me os momentos que você roubou de mim. Quem nos conhece, que te amei pra valer e nunca te faltou um momento de amor. E o que me restou foi a dor dos momentos que você roubou de mim. Devolva, devolva. Você roubou de mim. Devolva, devolva, devolva-me os momentos que você roubou de mim. Tá aí, Renato. Renato Agra, devolva-me. Antes eu toquei Roupa Nova, A Flor da Pele. E agora, meus amigos, finalmente chegou a hora que todo mundo estava esperando. Palavra-chave premiada. O sorteio da palavra-chave premiada de agosto, que era a torneira. Tivemos 9 participações. Vamos ver quem vai faturar um Pix de R$50. Cortesia da Bodega do Maguila. Vamos ver. 1, 2, 6. Alô, você do DDD11, final 7944, eu acho até que sei quem é esse pessoal de São Paulo, especialmente a galera que nos ouve pela rádio CNS, tem uma sorte do caramba, tá? Não é manipulado, o vídeo aqui tá indo pro nosso Instagram sem cortes, tem 9 participações aqui, a gente não bota nenhum artifício, mas parece que o sorteador gosta do DDD11, né? Não tem muito o que fazer. Então parabéns aí você do final do telefone 7944, ganhou um Pix de R$50, cortesia da Bodega do Mar. Você que participou e não ganhou, continue tentando. No fim de setembro tem mais um Pix, quem sabe até no valor maior, e a gente conta com a sua participação. Aliás, você já se inscreveu no Quem Quer Ser o Endividado, o jogo de perguntas que premia a burrice? Ainda não? Pois corre lá para a bio do nosso Instagram, @bodegadomaguila. Lá tem o link para você conhecer as regras do quadro e se inscrever, porque agora em setembro a gente vai começar, na verdade a gente vai voltar a transmitir esse quadro aqui com a participação dos ouvintes, e eu quero você junto com a gente testando seus conhecimentos no Quem Quer Ser o Endividado. Inscreva-se lá no nosso Instagram, @bodegadomaguila. Muito bem, meus amigos, não temos mais tempo pra nada. Finalizando aqui a nossa Bodega do Maguila de hoje, não podemos mais protelar o nosso fim. Mas semana que vem eu tô aqui de volta, nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal, e eu espero contar, claro, com a sua audiência e a sua participação. Antes da gente ir embora, tem o nosso glorioso jabá, redes sociais, Instagram e Anjos é Silva, locutor. Tem também o Instagram do programa, que eu já falei trocentas vezes, @bodegadomaguila, e o nosso site, bodegadomaguila.com.br. Pra fechar com chave de ouro, claro que a gente vai atender o pedido do nosso amigo Ronaldo, lá de Venda Nova do Imigrante do Espírito Santo, ouve a gente pela Rádio Cidade e pediu uma de Mamonas Assassinas. Vamos tocar 1406 pra fechar com chave de ouro a nossa Bodega do Maguila de hoje. Ei, nos vemos semana que vem, hein? Se Deus quiser e o dono dessa rádio permitir. A você, eu deixo o meu forte abraço e até o programa que vem, porque eu vou me embora. Valeu, galera! Cuidem-se! Mas o melhor que eu consegui foi um barraco em Itaquá. Você não sabe como parte um coração. Ter seu filhinho chorando, querendo ter um avião. Você não sabe como é frustrante. Ver sua filhinha chorando por um colar de diamante. Você não sabe como eu fico chateado. Ver meu cachorro babando por um carro importado. Money, que é good, nós no rap. Que nós rebate, nós não tava aqui pleando. Mas nós precisa de workout. Que é good, nós no rap. Que nós rebate, nós não tava aqui workando. O nosso work é playar. Todas é minha mulher. Tudo que ela olha desgraçada quer. Televisão, micro-ondas, microfista e microscópio. Limpa vidro, limpa chifre, facas guinço. Eu sou cagado, veja só como é que é. Se der uma chuva de Xuxa no meu colo cai Pelé. É como aquele ditado que já dizia: pau que nasce torto, bicha fora da bacia. Money, que é good, nós não segue. Se nós rebate, nós não tava aqui pleando. Mas nós precisa de workar. Que é good, nós no rap. Se nós rebate, nós não tava aqui workando. O nosso work é playar. Você ouviu o pior programa do rádio brasileiro. Bodega do Maguila. Siga as redes sociais da Verona.